André Cedis. O Mural de Ibi Coala. Ele é de superê. Zé pra lá, rapaz. Já tem uma semana que eu tô livre de você. Iê, iê, iê, iê. De olhar os seus stories, não sinto vontade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer. Tarde.